No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Catedral do Fado. Apesar de estarmos com um grande atraso, cá estamos aqui no canal 2 da Rádio Antena Web para em 30 minutos de trazer grandes fados, grandes guitarradas, grandes momentos do tesouro português que é o fado. Já sabe que acompanhados à guitarra, à viola, poetas e fadistas, estas meia horas que lhe trazemos são sempre possíveis. Fique então connosco e deixe-se levar por momentos completamente portugueses. Já sabe que se quiser fazer o seu pedido, pode fazê-lo através de canal2.radioantenaweb.info ou então enviar um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com. Contamos consigo com os seus pedidos musicais. Antes de mais, quero apresentar as minhas sinceras desculpas por não ter estado na semana anterior, mas por problemas de ligação à rede não consegui então trazer até vós o programa Catedral do Fado. Mas de qualquer forma, já cá estamos e isso é que importa. Vamos começar esta nossa edição de hoje com Duas Lágrimas de Orvalho. Logo depois ficamos com Alice Maria, que nos traz Não Chores Porque Te Espero. E terminamos com Amália Rodrigues, que nos traz Meu Amor, Meu Amor. São assim os três primeiros fados de três grandes senhoras que tocam aqui na sua Catedral do Fado nos três primeiros momentos musicais que lhe trazemos. Fique por aí e aproveite. Toda a seleção de fados é feita a pensar em si. A vida já não é nada.

este mar não tem coral, este céu não tem ar. Nós paramos o vento, não sabemos nadar e morrer. E depois de três bonitos temas, vamos continuar com muito mais para si. Vamos ficar agora com Carlos Guedes de Amorim, que nos traz Cavalo Alazão. Logo depois ficamos com Freire Mano da Câmara, que nos traz Alvorada do Sertão. Terminamos esta nossa seleção com A Minha Rua, Telhados de Lisboa, na voz da tão conhecida e inesquecível Hermínia Silva. São assim mais três fadistas, mais três fados para si. Espero que goste, que sejam do seu inteiro agrado. E claro que fique connosco até ao fim, porque esta emissão é toda ela feita a pensar em si. Ai, quanta luz, quanta tristeza harmonizada no sertão, numa alvorada lentejada de cristais. A natureza acorda em festas lacrimosas, vendo Deus queimando as rosas dos sertões celestiais. Se as noites lindas de luar, se as noites calmas abrem na alma a flor das almas que se diz recordação, essas manhãs que são crisálidas do dia são as rosas da harmonia do prazer do coração. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Recorda, coração, as alvoradas do sertão. Hora gloriosa dos amores e das flores e dos pássaros cantores, tão saudosa e tão louçã. Hora dileta em que Deus foi mais poeta, predileta da poesia, Ave Maria da manhã. Amor e caridade me faria esta vontade, que é o meu único ideal. Quando amanhã o meu sertão fosse nascendo, eu também fosse morrendo como a estrela matinal. As alvoradas do sertão, recorda, coração, as alvoradas do sertão. Recorda, coração, as alvoradas do sertão,

onde o vento anda, vai lá, telhados vermelhos, que a lua embeleza, livros de evangelhos, onde a chuva reza, onde o fumo em turbilhões vai subindo a tal altura, que às vezes lembram vulcões em miniatura. Narai, narai, yaranda, trianda, naranda, yaranda, naranda, onde o fumo em turbilhões vai subindo a tal altura, que às vezes lembram vulcões em miniatura. E o meu cavalo lação é orgulhoso, talvez. O meu cavalo lesão é orgulhoso, talvez, por ser calçado da mão e ter sangue português. Por ser calçado da mão e ter sangue português, fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalo. Fui com ele à cavalhada da feira de Valcavalo, e ganhei de uma assentada três galinhas e dois galos. E ganhei de uma assentada três galinhas e dois galos. Trota largo com espavento, tem genica a galopar. Trota largo com espavento, tem genica a galopar. A correr atrás do vento, acaba pelo alcançar. A correr atrás do vento, acaba pelo alcançar. O altar de real nobreza tem orgulho em seu brasão. O altar de real nobreza tem orgulho em seu brasão, que é de raça portuguesa. O meu cavalo alação é de raça portuguesa. O meu cavalo alação. Estamos mesmo no fim da nossa emissão de hoje. Vamos embora, mas amanhã entre as 12 e as 12h30 cá estamos aqui no canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer mais 30 minutos repletos de alma portuguesa, deste tesouro português. Acompanhados sempre, claro, por poetas, fadistas, guitarras e violas. Conto consigo então aqui, amanhã, ao meio-dia. Já sabe que pode pedir o seu fado através de canal2.radioantenaweb.info na nossa caixa de comentários ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu sou a Joana Santos e acredite, é um prazer enorme estar consigo e trazer todas estas emissões. Vamos terminar esta nossa emissão com Joana Amendoeira, que nos traz Amor Mais Que Perfeito. Logo depois, ficamos com Ai Moraria, na voz de Lenita Gentil. Terminamos esta nossa emissão com Toca para a Unha, na voz de Maria do Rosário Petencourt. São assim as três senhoras que terminam de forma inigualável a nossa Catedral do Fado. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo-lhe tudo bom e, claro, tenho um resto ótimo sábado. Amanhã, domingo, cá estamos para mais uma Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã. Sossego na alma feito voz, amor instante que abraça este momento,